Segredo, DJ na pica. Mais. Pelos sentidos, sentimentos, por todo o contexto, no texto descrito, argumento, a vida é o meu pretexto. Não tem preço, amor materializado, na mais divina dor é que o milagre é gerado. Aprendo com o fardo que tenho para carregar, cada um uma missão, passa a minha pra cá. Onde estou é o meu lugar, não tenho que reclamar, nem melhor, nem pior, depende do que eu plantar. Agradeço essa vida, não preciso de outra. Vejo tudo interligado, onde tudo se encontra. Quando o tempo tá solto, o tempo trata de juntar. Quando a vida é louca, o que eu não posso é surtar. Minha brisa não vai roubar, a postura é a mesma. Procuro não arrastar, o sorriso compensa. Nem sempre vai agradar, todas as cartas na mesa. Transpareça a gratidão, acredito na gentileza. O espetáculo da vida pra muitos é o terror. Humanidade de amargura, cheia de mágoa, rancor. Amor tá esquecido, maldade só expande. Atitudes violentas que vão contra as leis gigantes. Tá cheio de zóio grande em cima da benção alheia. Pessoas que dizem ter nada choram de barriga cheia. Só um pequeno grão de areia que na vista incomoda. Régua a raiz da esperança pra que cresça sem poda ou foda. Quem quer mudança, mas não muda a si mesmo. No mundo onde a chepa é quente, te fritam que nem torresmo. Mesmo que te trai, é o mesmo que te abraça. O mesmo que te protege, é o mesmo que te ameaça. A vida passa, mas tem nego que dorme acordado na hora em que despertar. O tempo tá esgotado, não perde tempo com besteira, mas perde tempo parado. Enquanto não tiver ação, nunca vai ter um resultado. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Podemos transmitir a paz e a harmonia. O positivo e o negativo da vida, você que cria. Todo dia correria, nem tudo acontece como gostaria. Aceita com ironia e só faz o que não deveria. Acaba com alegria por causa de estresse. Chega em casa e desconta tudo em quem não merece. A prece diária, você esquece, passa meses, mas parece que anos você envelhece. Comece a refletir sobre a vida, com preocupações demais ela passa despercebida. Fase repetida não existe desse jogo, pra cada derrota almejo vitórias em dobro. Fica atento, não espere enquanto passa o tempo. Tipo Milton Nascimento, faço canções em momentos. Aumento o conhecimento do que me atrai. Microfone uso como espada de um samurai. A casa cai pra quem não acorda, o comodismo te faz aceitar o que não concorda. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Agradeça mais, peça menos, valorize o que temos. Tanto procurar, não vemos o que perdemos. Podemos transmitir a paz e a harmonia. O positivo e o negativo da vida, você que cria.